5 para 6 do dia. A terra um pouco mais fria traz para nós a solidão do sertão. No sertão se sabe que a mente é cheia, se sabe que a coisa é feia, se pensar lá no sertão. No as aves fazem colcheias, as trevas com lendas chegam e pedem imaginação. No sertão, o horizonte tem o verde lá da serra e o vapor que dela sobe é a aura do sertão. No sertão se sabe que a mente é cheia, se sabe que a coisa é feia, se pensar lá no sertão. No sertão, no sertão as aves fazem colcheias, as trevas com lendas chegam e pedem imaginação. Pro sertão, horizonte tem o verde lá da serra e o vapor que dela sobe é a aura do sertão. A pensar deuses que nunca